mari joget, joget, mari joget, joget, mari joget, joget, mari joget. Mari joget, joget, mari joget, joget, mari joget, la la la la la la la la la.